Lídia Davis, nem vem. Minha irmã e a rainha da Inglaterra. Já são 50 anos de um resmungar sem fim, um pegar no pé sem fim. Não importava o que minha irmã fizesse, nada bastava para meu pai e minha mãe. Ela se mudou para a Inglaterra para escapar. Casou-se com um inglês e quando ele morreu, casou-se com outro inglês, mas nada adiantou. Ela então recebeu a medalha de ordem do Império Britânico. Meus pais foram para a Inglaterra e viram do outro lado do salão minha irmã cruzar o tapete sozinha e ir conversar com a rainha. Ficaram impressionados. Minha mãe disse numa carta que nenhum dos outros agraciados conversou tanto tempo com a rainha. Não me surpreendi, já que minha irmã sempre foi boa de papo, em qualquer ocasião. Mas quando perguntei à minha mãe como minha irmã estava vestida, ela não se lembrava bem. Luvas brancas e uma coisa que parecia uma barraca, disse. Quatro lordes do parlamento mencionaram minha irmã em seus discursos de posse. Devido a tudo que ela fazia pelos deficientes, e tratava os deficientes, disse minha mãe, como tratava todo mundo. Falava com seus motoristas do mesmo jeito que com os lordes, e com os lordes do mesmo jeito que com os deficientes. Todos adoravam minha irmã, e ninguém se incomodava de a casa dela ser um pouco bagunçada. Minha mãe disse que a casa continuava em uma bagunça, e que minha irmã estava cada vez mais fora de forma, e que convidava gente demais para ficar na casa dela, e deixava a manteiga fora da geladeira o dia inteiro, e contava detalhes de sua vida privada para seu amigo, um indiano da mercearia da esquina, e que não parava de falar um minuto. Mas minha mãe e meu pai sentiram que nada dava para comentar, nada porque como poderiam falar qualquer coisa agora, ela havia feito tantas coisas boas e era tão admirada por todos. Estou orgulhosa da minha irmã, e feliz por causa da medalha, mas também feliz porque meu pai e minha mãe foram silenciados por um tempo, e vão deixá-la em paz por um tempo, apesar de eu achar que não será por muito tempo, e sinto muito que tenha sido necessária a intervenção da rainha da Inglaterra. A Lydia Davis é uma autora que está sendo publicada recentemente no Brasil. Ela trabalha com contos e microcontos, narrativas muito curtas e às vezes muito diferentes do que a gente espera de certos leitores, né? Que é, sei lá, livros que parem em pé ou qualquer coisa do tipo. E a narrativa dela é muito expressiva, mesmo sendo em três linhas, quatro ou cinco folhas. E é um texto que eu acho muito, muito, muito bom, porque às vezes você familiarmente, não só dentro da sua família, mas você escuta muito essa história de, às vezes, famílias que minam certas coisas dentro de você. E é um texto muito engraçado também. Não sei se eu cheguei a ser engraçado lendo também. Mas acho que a Lídia, ela tem essa coisa de tirar do cotidiano aquela coisa bem insignificante e extraordinário, né? Acho que é isso.